970 no solo aos 33, libere a direita, chame solo 121 na décima 9. Décima 9, libere a direita, 970. Chamas 3 após pelo, voo Serra Vitor 366. Após posição pelo, voo Serra Vitor 366. 723. Azul 5005, passa 170, chame Recife na frequência 1251, alterna 128, decimal 35. Azul 5001, no controle. 5001, chama Recife na frequência 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 351. Ou 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, desça para 2.500 pés, que legal na 097, autorizado final para o segmento RNAV, está passando o Serra Vitor 366. Autorizado 2.500, 617, reporta o 366, 723. Passando 366, 723. 723, complete final, procedimento RNAV, chame a torre no 895. 895, obrigado, boa. Passando 723, na final, já avisou. 723, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 07 nós. Obrigado por não. Fecha o estrela. Comandante 24, portão 3, autorizado, chame táxi. Solo Salvador, boa noite, Rio 5974. Rio 5974, Guarulhos, autorizado, via Perzuguno 0, nível 340, curva direita na Baía da Mótiva, transponder 5417, transponder Cujá, controle 208. Autorizado 340, até Zulu no 10, curva direita, saída da El Linda Módica, 54 no 7, transponder. Pode ser a Block 1 no Alfa saída, a gente vai com o terminado. Bloco no Alfa, gente, mantém escuta, guardando. Ok, vai manter escuta, viu? 597. 4 no 10. Quadro negativo, bloco 9, uma linha da El. Da El, lenda, 2-1-2, contato radar, dessa vez chegada a Mari para 4 mil pés, pela não no 017. Confirma a solicitação. Pesado, 366 direto. Os pés de acionamento. Autorizado, gravar 973, chame táxi. Chama pro táxi federal. Hotel 023, after tail intersection, fly direct, Sierra Victor 366. After tail, Sierra Victor 366, that's our 023. Hotel 1000, Vitor Hotel, controle. 58 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, chame Léos, frequência 1201. Hotel 023, descendo e mantém 2500 feet, Granite 1017. Declare 2500 feet, Granite 1017, and solid. Guardião 01. Guardião 01. O Guatemista pretende fazer um patrulhamento próximo à duna, aqui pra ele. Prezado, meu pés, próximo à duna. Gente, 01. Gama 7, 224. Zero to three, confirm we are 3 approach. Be approach, Portugal 0-3. 3 approach, and South 0-3. Puxando 6224, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 12 nós. Liga alinhada e decolar 10, autonomia, alternativa Guarulhos, é isso? 02, 4 horas e 31, Guarulhos. Ah, corrijo, 4 horas e 31, Guarulhos, autorizado, fui a parte principal. Exfinge, tô esperando no 01895, que é legal, 0097. Parte principal, Índia, 295, nome está na porta da Mozela. 01997, obrigado. Solo Rio 5974, já com 3 anos, 4 a bordo, Terra Galeão, pronto para o Fuspec de Atalanta. Nós as 4 autorizadas para o Spec, chame táxi. Só confirmando, são 5 a bordo. 5 a bordo, sente. Boa noite, 9-5, Portugal, 023, boa noite. Boa noite. 262, desça para 2.510, ajuste 107, autorizado a final da aeronave, reposto passando para a rádio 366. Salvador, boa noite, esse é o Rio 5972, paciente da Alfa, Galeão 360. Rio 5972, autorizado, Galeão 360, pelo número 857, decola com curva direita, Nadael Leda Motiva, transponder 5410, controle 1208. É, confirma a aerovia, senhorita, por gentileza? Alfa, November 857. Informação, nós vamos à aeronave. Sim. Ok, Salvador, então está autorizado Rio de Janeiro 360 com comarca do plano pela Upper November 857. Daí a lei da Motiva, 5410 transponder, 1208, controle de saída ao Rio 5972. 5972, eu corrijo, a saída da Euleda Irumi. Ah, Irumi, ciente. Protegimento correto, pronto para o puxo. Boa noite, Mujara. Boa noite, essa é a 6224. Torre Salvador, Federal 9973, posso ser a Mujara, pronto. Ciente, Federal 9973, mantém o ponto de espera. Matera. 9-0, vou ir direto com ele. Torre Conde, essa é a 6224. Para 9973, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinha e manter 1-0, para 9973. Alpha Julius Gate 1-1, Excel 023. Considera 9973, confirme a subida que foi copiada na autorização. Dael Leda Motiva. Correto, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Iniciando, será 9973. 174, com sabor 3130, alterna galeão, próximo carro. Transmissão muito baixa, 05 galeão, qual é a minha? 3 horas e 30. Gente, autorizado o táxi, chame na saída do pátio 3. Sim, autorizado o táxi, vai chamar na saída do pátio 3, 975. Estacionamento Rio 5972, parte de carga. Rio 5972, parte de carga. Tem escolhido a equipe de solo, chame táxi, informa o Boeing da companhia logo a retaguarda. É, a gente chamará o correção para ter o fotógrafo aqui, para o nosso setor. 09973, decolada 54, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 308. Salvador, boa noite, Serra 612, estabilizado na Renata, da Pistão 90. Oxenê 6212, boa noite, tráfego avistado, continue a aproximação, reporte Serra Victor 372, baixado travado. Operado Serra Victor 372, Renata 212. Leda, da Palazete. Leda, após Leda da Morte, vai esperar o 9973. Da morte, considerar 9973. Oceaner 6212, passo CAB, então 372, baixado travado. Oceaner 6212, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 109. Livre pouso, pista 12, Oceaner 62, livre pouso, pista 10, Oceaner 6212. Azul 4107, você para 2500, pega os ajustes no 097, autorizado a final da aeronave, já pode estar passando terra de por 366. Controle do Salvador, 6224, precisa bater com o final nível 150. 224 autorizado, final 150. Rio 5974, após o Airbus da Avianca na Curtíssima, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1 no zero. Minha passagem, pega a passagem do Airbus, 974. Obrigado, João Verona, a base de volta de Luna, para encontrar o litoral, ele vai fazer um lamento próximo a Piquerco. Salvador, boa noite, voo no 868. Boa noite, voo 868, acione identificação, voo natural do Interceptor 366, deixa para 4.010 e ajuste no 017. 1017, Terra Victor 366, 4.000, voo no 868. Para o táxi do Rio 5972, IP204, autonomia 3 horas, alterna Guarulhos. Rio 5972, autorizado táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera, torre 118-95, o ajuste no 017. 117, outra ponto de espera pela Índia, 185, Rio 5972. Fechando a 6212, prossigo via Alfa e Kilo, Pátio 3, a remota, correção, Alfa até antes da Juliette, fechando a 6212. Salve Salvador, é o Sir Mike X-Ray November. Mike X-Ray November, mantém a escuta. Ok, nessa escuta. Boa noite, 5972 da Rio, próximo ponto de da 90, pronto. Rio 5972, boa noite, autorizado ao IAI manter, tabiceirão no 0. IAI manter, 5972. Atendente, uniforme Mike, boa noite, acessando identificação, autorizada a chegada mais, desça para o nível 050. Controle Salvador, Rio 5974. 974, boa noite, contato radar, motor nível 340, saída da EL. 340, pode voar direto Lenda, Rio 5974. 974, voa Lenda após Lenda Mótima. Direto Lenda após Mótima, Rio 5974. Guardião 01. É tudo, Guardião 01. Vai manter essa prova mais quantas milhas? Nessa posição para o litoral. Autorizado Juliette, portão 05, Oxané 6212. Juliette, portão 05, Oxané 6212. Vai comprando o litoral para a região Salvador. Mike X-Ray November na escuta? X-Ray November na escuta. Prossiga com a mensagem. A autorização de reboque da posição 6, pátio 1, para a posição 1 ou 4, pátio 1. Gente, aguarde um minuto, cara, encerra. Ok, na escuta, obrigado. Eu falo mais patrulhada para o Observer 366. Sai e gravando o motor, é só do litoral. Esquadrão 0 no motor da litoral, vai aproximar a torre. Esquadrão, motor 1. Vai iniciar, 5972. Número 224, que agora é 63 no Leblon, que é de Salvador, seu radar terminado, câmera Caju, 1203. Azul 4107, torre 11895. Isso, 95, muito boa noite. Boa noite. Azul 01, torre 11895. Azul 75, 001, obrigado. Sono 868, desça para 2500, pega os ajustes permanentes no 097, autorizado a final do R9 e repasse para a Fundo Serra Vitor 366. 2517, contato estabilizado, 1898. Salvador, boa noite, 3600, Alfa. 3600, boa noite, acionei a identificação. Vou na prova do Serra Vitor 366, desça para o nível 060. Serra Vitor 360, 060. Decolada 05, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 108, bom dia, chegada 72. Guardião 01 é a torre. Só espera em que a ponta do coronado pelo 0. Seria o 02, possível para o pouso. Gente, reporte na vertical do farol de Itapuã, guardando a passagem da aeronave, Guardião 01. Contra a vertical de Itapuã, Guardião 01. Graças, 972. Azul 4107, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 08 nós. Azul 4107, livre pouso, pista 10. Azul 4107, para informação, tráfego à direita, linha do litoral, helicóptero, não interfere com seu pouso. 4107, está visual ao contrário. O Guardião 01 prossegue direto GRE? Afirmo, direto GRE. Gente, Guardião 01, ajuste 10017, autorizado liberar a linha do litoral, a retaguarda do tráfego da Azul na final do 10, reporte na curta final para o GRE. Guardião 01, setor litoral 1, reporte na final, Guardião 01. Guardião 01 avistado, autorizado pouso direto no GRAE, reporte solo controlado, vento 120 graus, 08 nós. Formar solo controlado, Guardião 01. Azul 4107, solo 08, libere direita, solo 121, decimal 9. Liberado 29, boa noite. Alfa identificação, só converter para o sequenciamento. Curva esquerda, voo natural 060, limite radial 260 de Salvador, retorno de viagem de Cuba. Esquerda 060, limite radial 060 de Salvador, informa já no ponto ideal de descida. 2224, autorizado a descida até nível 080. Autorizado 080, passa área de 2224. Salvador, boa noite, voo 098. 098, acendo identificação, vem na produção Vitor 366, entra para o nível 070. Boa na produção 366, entra para o 70, gol 090. Então, o uísque uniforme Mike, meu 2220 mais, desça para 2500, o ajuste no 017, autorizado a final da Renata, repasse passando terra, Vitor 3, na linha. O 3600, desça para 4000 pés, o ajuste no 017. 4000, 17, na linha. Autorizado, nível 350 para o 17. Eu coloco em curva esquerda na POCA, transição Aracaju, transponder 5424, controle 208. Polo 251, Recife, 5972. Se decora da 10 com curva esquerda, POCA, Aju 5424, transponder 1208 é o controle. O voo 1134 está pronto para o chegar de acionamento. A saída Pucajamo, Aracaju. Aracaju, Puca, Aracaju. Chame pronto táxi, autorizado para chegar aqui. Autorizado para chegar de acionamento, chame um táxi. Renato, pista no 0, gol 1868, visual. 868, torre 1, 1895. Torre 395, gol 1868. Carinho 2224, reduz a velocidade para 2309, número 5 na aproximação. 230, 2224. 3600, para 2510, ajuste no 017, autorizada a final da remada e repassação do PR Vitor 366. 2510, nossa, reportação para o seu AV3BMR, tá? 3-0-0. Certo. 120 graus, 07 nós. Grato, com 8-9. 1-0-9-8, desce para 4-0-10, ajuste no 0-9-7, se tiver condições, manter a velocidade também próximo. Para 4-0, vamos até a velocidade. Vou 1-0-9-0. Boa noite. Baton Rouge, uniforme Mike Sander Torre, 1-9-8-9-5. Passarei o meu 224, desça para o nível 050, complete redução 210 mais. 210-09, desça para 050, passarei o 224. Tango Whisky, uniforme Mike, boa noite, tráfego avistado, número 2 para pouso, continue a aproximação e aguarde pista livre. Mike. Autonomia e problema. Autonomia 2 horas de São Gonçalo, 179 a bordo. Autorizado, táxi direito a Vitex Índia, ponto de espera da 01-1895, que é legal no 07. Autorizado, táxi direito a espera no 1-1895. Confirmando 098, autorizado até 4000. 098 está reautorizado 2.510, ajuste no 097, autorizado a final do procedimento R9 e reporte passando pela Vitor 366. 2.500, passará 366, agora 098. Farei 2.224, deixa para 4.010, o ajuste no 017, novo limite radial 290 VR de Salvador. Desce para 4.010, ajuste no 097, limite radial 290 de Salvador, caso falhe. 8868, livrão. Boa noite, 68, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 868, obrigado. Três, 152, busca para o nível 050. 1-1-3-4, boa noite, mantenha o ponto de espera. Controle, passarelo 2-2-2-4, entrou? Prossiga. Entrou como lindo da nossa frente, precisamos desviar à esquerda. Alívio do Rio, passarelo 2-2-4, reporte quando tiver condições de reassumir na produção da Vitor 368. Primeiro, informará, passarelo 2-2-2-4. Se apresentou para o sequenciamento, pulse à esquerda para o A0, 1-0, limite radial 280 de Salvador. Esquerda 0, 1-0, poderia confirmar o limite, por gentileza? Limite radial 280 de Salvador e reduza para 200 mais ou número 4 na aproximação. Limite 280 de Salvador, reduzindo para 2, poderia ser 2-1-0, minimamente. 2-1-0, sim. 3-1-5-2, obrigado. Passou ferramenta 366, já avisou com a pista, tá? 3600. 3600, torre 1-1-8-9-5. 3-1-9-5. Passarei do 2224, controle agora com o de reabro a Salvador. 2224, vem na produção do Vitor 366, adicionando ainda até 4.010. Serra Vitor 366 até 4.010, passarei do 2224. Tango Whisky, uniforme Mike no solo aos 1-8, libere à direita, chame solo 1-2-1, decimal 9. Foi Salvador, boa noite, está 3600, Então 3600, boa noite, tráfego avistado, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre, Boeing da Gol preste a iniciar a rolagem na pista no zero. Uniforme Mike, prossiga táxi via Taxi Alfa, Juliette, contorno na parte principal. Gol 1134, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 120 graus, 08 nós. Cuidado, decolagem, gol 1134. Salvador, muito boa noite, azul 2713. Tudo 713, boa noite, está em contato radar agora 68 milhas nordeste de Salvador, vendo a fura de bom que reporte no ideal de descida. Bom que reporte no ideal. Após Bonf, moremos qual a proa? 713 após Bonf, vou na proa do Serra Vitor 368. Afirmativo, 368 após. 3224, mais quantas de luz está pronto? Já está pronto o Serra Vitor 368. 3152 informa o novo limite, radial 290 VR de Salvador. 190 graus, 089. Repouso 190, 300. O Gol 1134 decola os 21, chama agora o controle. 120 decimal 8, tem um bom voo. 208, bom trabalho, bom próximo. Gol 1134. Controle Salvador, boa noite, Gol 1134 decolado na Fuca, Aracaju. Gol 1134, boa noite, contato radar, secretário nível 350, sai da Fuca. 350, direto, sai da Fuca, Gol 1134. 2224, deixa para 2510, o ajuste no 017, autorizado a final da RNAV, reporte, passando Serra Vitor 366, se tiver condições, mantém essa velocidade até o 366. Afirmativo, tem até o 366, desce para 2507, informará. 2252, estado contrário. 2252, é autorizado 4010, o ajuste no 097, reduz a 19. 1097, desce para 4000, reduz 2009, 3253. Solo aos 22, libere a direita, solo 121, decimal 9. Olha a minha direita, 219. 3, Salvador, boa, 3300, viu? 2000, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, para 10. Patrão Whisky, uniforme Mike, ingresso, sexo em Lima, Mike e Quebec, chame na Quebec. Sou 372, 09S. É 98 Torre 1895. Abra. Torre de Salvador, boa noite, voo 0098, sinal vai estar trabalho. Serra Vitor 366, sexta para 2500, tá aí. 2500, na flor 368, vai reportar o passando 366, 3152. Torre de Pouso, voo 098. Eu tenho 34, na sua identificação, vem na Pro do Terra Vitor 366, desça para 4.096. Uniforme Mike autorizado cruzamento com 17, que segue Quebec e parte 5. Vitor 366, passa a área do 2224, controle de Salvador. Passaria 2224, chega a torre 1895. 1895, grato, boa noite. Boa noite. 2224, boa noite. Passaria 2224, boa noite, continue a aproximação, tráfego já avistado, aguarde autorização de pouso. Afirmativa, aguarde autorização de pouso, passa a área do 2224. Voo 1098, solo 26, libere a direita, solo 121, decimal 9. 1219, 1098. Solo 1098, 098, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, 1098. Do 2224, autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 08 nós. 100 com 08 nós, livre pouso na 110, contribui pouso baixo travado. Passa a área do 2224. Programa 52, torre 1 no 895. 89514, obrigado e uma boa noite. Boa noite. Descida azul 27113. Eu quero que meu 3, desça para o nível de voo 050. 050, 2713. Florendo 2224 no solo 31, libere a direita, chame solo 121 no decimal 9. 219, 3223. Salvador, Pantera 2223, Livrão. 224, Alfa Juliette, remoto no 2. Alfa Juliette, Pão no 2. Zona 52, boa noite, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 07 nós. Mesmo pouso na 1-0, 3, Zona 52. O 2534 desce, mantém a 25006, no centímetro no 06. Voando serve do 366 após o tapo. Vamos estabilizar. Tramão 3500, voa o 366, 1036, após o estabilizado. 2534. MMA 074, sendo de educação via chegada mar e desse manter 050. Ajuste o time metro 1 a 0, 1 no BR. Chegada mar e desse manter 050. Foi etapa, MMA 074, após etapa 27366. Alô, Salvador, muito. Bom dia, é o gol 1170.